Sua vida merece ser homenageada. Merece ser aplaudida, merece destaque. Porque você está à frente dos seus sonhos. Porque você é um filho de Deus. É um irmão maravilhoso. Por isso, merece receber de Deus todos os seus sonhos realizados. Que você continue sendo exemplo de amor, de fé e de amizade. Que nesse aniversário você seja o destaque da vida. E que o seu sorriso venha iluminar e realçar a alegria de todos que estão à sua volta. Parabéns, meu irmão. Eu sei que você já nasceu vencedor. Mas mesmo assim, desejo que Deus transforme todos os seus sonhos em realidade, nesse dia que é todo seu. Feliz aniversário e muitos anos de vida!